Começa agora aqui na Antena Web. Escolhes tu, escolho eu. A seguir, não perca mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel. Escolhes tu ou escolho eu? Saudades que eu já tenho das minhas colunazinhas que... Ah, eu sou eu, pois, é verdade. Bem-vindos, estamos de volta. Bem-vindos a mais estamos de volta? Fiquei de volta de onde? Da semana passada. Exatamente, pois é. Depois de coisas e tal, uma semaninha e tal, pronto. Agora nos novos estúdios, nas novas instalações. É a estreia dos estúdios renovados, um local diferente da rádio, antena, web. Sabes que isto faz um eco engraçado? Qual foi o primeiro programa que tu... Já não me pergunto quais foram as primeiras palavras, porque as primeiras palavras que tu gravaste aqui foram: olá, caros ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Bem-vindos a mais uma emissão de... Ora, deixa cá não ver. Não sabe qual foi o primeiro programa que gravou aqui. Ai, tu tinhas de registar isso, a hora, a data, se estava sol, se estava noite. Foi o Rádio Tarde. Não foi o Rádio Tarde. Segunda-feira? Sim. Pronto, registar aí dia, na semana 4 de março. Sim, porque esta semana não sei se tu reparaste, mas o Rádio Tarde há horas. Pronto. Não, não houve, porque ontem eu fui lá às 4 e tal. Ah, mas ontem, pronto, mas ontem foi diferente. Ontem... 9, 8, 7, 6, 5. Dia 5 ontem... de março, decora aí. A que horas foi? Às 2? À 1? Às 4? Mete aí. Foi para ir lá por volta das 2 e pouco, que eu comecei a gravar. Pronto. Registar aí, foi o primeiro programa que tu gravaste. Neste... mas sabes, não, é assim... Ontem não houve, mas assim, se tu fores lá à página, para dar lá a informação a dizer que, contrariamente ao inicialmente previsto, não houve Rádio Tarde. Pronto. Mas segunda, terça e quarta, houve Rádio Tarde. Muito bem. Sem grandes atrasos, sem muitas coisas. Só vai 3 horas. Pronto, é assim, sempre melhor 3 horas do que um dia, não é? Semana... há coisas que são melhores. Na semana passada foi giro ouvir, porque ouvia-se mesmo o eco. É, eu tenho a ouvir. Deve ser. Não, certo, tive a ouvir, especialmente esta tive a ouvir. Portanto, que foi a edição que eu mais demorei a montar, porque... 1 hora e 59 minutos. Ah, ninguém notou. Não, é assim, foi a edição que demorei mais a montar, porque foi aquela que também tive a ouvir muito tempo, e assim, porque há uma altura, e anda também andei para a cor da fala, em que há uma altura em que me levanto, em que vou ali para a sala de televisão. E faz... Foi logo na primeira, não na segunda. Por acaso foi na terceira, mas pronto. Eu acho que foi logo na primeira. Mas ouve-se bem o eco, por acaso é giro o notar a diferença da quantidade de móveis ou de utensílios que estejam numa divisão e depois quando não estão a diferença que faz no som. E mesmo na gravação, nós notávamos muito mais, como é claro, mas mesmo na gravação notou-se. E só ouvir e ouvi ontem, ainda só ouvi a primeira parte, sou um atrasado mental. Ontem ao ouvir é que percebi quando tu perguntaste, puseste o computador em cima da cómoda? Eu não ouvi a cómoda, a piada era essa. E eu estou passando na semana, mas cheguei lá, demorou mais de 7 dias, mas cheguei lá. Pronto. E devo corrigir porque eu disse, não sei porquê, há ali alguma contradição. Porque eu antes de introduzir a segunda música que eu escolhi do Baz Luhrmann, do Everybody's Free. Sim. To Wear Sunscreen. Eu disse que o dos motivos era evocar o ano 1999, porque na letra tem The Class of 99, mas ele quando diz 97. 97, que foi pois. O ano em que escreveu aquela coisa para o Chicago E aí já faz mais sentido, inclusive, aquela coisa do... O single foi lançado em 99, mas... Exato. E na letra que eu vi dizia Class 99, porque, aliás, eu estive a fazer a tradução da letra quase toda e lá dizia Class 99. Só se foi alguma versão depois lançada, não sei... Mas aquela que me enviaste... Aquela diz 97. Está 97, também tive a ouvir. Que eu ouvi. É como digo, eu estive mesmo a ouvir. Até porque, pronto, não é? Para matar saudades. Tipo. Olha, falei ao motinho. Por acaso eu estive a perguntar se tinhas vindo de moto. Vim de motinha para cá e ele lembra-se da música do Quinteto Tático, quando ele andou a arranjar os acordes para mim. Olha, sabes uma coisa muito curiosa? Não me disseste? Sabes que nós, nesta semana, iniciamos uma nova rubrica... Que é o Revisão em Televisão, que é um bocadinho aquilo que. Revisão, não é? Aquilo que ainda podem ouvir. Pronto. E a vantagem dessa rubrica, aliás, o motivo também porque ela surgiu, a vantagem dessa rubrica é que essa rubrica não tem disponíveis. É um facto, não vamos aqui ocultar, eles existem, mas essa rubrica não tem disponíveis. Quando algum programa que não esteja disponível à altura não é mencionado na parte da revisão. Portanto, só são indicados programas que já estão disponíveis. Eu falo na revisão de uma coisa muito curiosa que eu achei engraçado de fazer. Coloquei a música do Bossa e Si, sexta-feira, não é? E depois a música seguinte foi o Arranja-me um Emprego do Sérgio Godinho. Foi eu que te falei. Exatamente. Lá foi. 1979? Sim. Pensaram que era 75. Lá fui arranjar a música. Que faixa número 5. É verdade. Do lá, álbum. Campo Lindo. Exatamente. Fui arranjar aqui a música. É gira, mas é gira. Por acaso é? Sabes que é giro? Giro, não sei, bonito, sei. Mas não, mas giro. É falar da casinha. Ah, falar da casinha. Agora começa a emissão. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Bem-vindos à emissão 76 de Escolhas que eu Escolho Eu, neste sábado 9 de março de 2012, que é o dia da quê? É que há logo à noite. É burro. Festival da Canção, pá. Ah, sabes que eu, por acaso, eu ainda esta semana pensei, há mais ou menos um ano... Foste a minha casa. Exatamente, porque eu estava a pensar... na próxima semana, precisamente, até estava a pensar, precisamente na próxima semana, os ouvintes vão ouvir isto a pensar, estes indivíduos, pronto, mas isto sabem que é gravado, não é? Mas eu já tinha pensado em trazer o festival RTP da Canção do ano passado, porque pensei, isto está a fazer um ano. Foi no dia 4 de março. Isto está a fazer um ano. 5 de março. Mas pensei, mas pronto, é assim. Não é assim. Oh, eu disse sábado 9 de março, sábado 10 de março. És burro, pá, não me corrijas, pá. Pois é, verdade. Burro, pá. 10 de março. Tens razão. Sábado 10 de março, eu disse 9 de março. E agora se os ouvintes vão pensar que nós fomos a gravar na sexta. Não sei que havia uma prova. Ontem à noite o Marítimo ganhou 2-1 ao Feirense. Ah, foi? Olha, não sabia. Não sabia, ficaste a saber. E o Feirense não marcou nenhum gol, mas perdeu 2-1. Foi todos bons do Marítimo. Grande gol de cabeça. Ah, grande cruzamento. E eu estava um bocado distraído. E quando olhei, estava com a minha avó. E quando olhei para a televisão, vi o do Marítimo tal, de cabeça, mesmo quase ao ângulo. Eu, epá, grande gol. Depois vi que assim na própria. Mas o Feirense a festejar. Onde é que ele enganou-se? Mas foi grande gol, vá, de cabeça, mesmo bem metido. Agora o resto não chegou lá. É fim. Mas. Pronto, é isso. Pronto, já cá está uma prova. Nem eu sei, por acaso nem eu sabia disso. Sim, mas estávamos a falar do festival. Faz um ano, para o dia 4. No dia 5 foi uma semana antes de irmos à manifestação. Exatamente. Pois, e eu por acaso estava aqui a pensar, porque assim, eu estava a pensar. Eu lembro-me que estava no festival, aliás, estava no festival, estava em tua casa, e a pensar, okay, é um festival, também em tua casa é um festival. Eu gravei, te mandei. Eu sei. Sim. Eu tenho aqui ainda a gravação. E a pensar, pronto, é pá, a parte que mais gosto. Eu não posso dizer que é uma surpresa, não é? É uma surpresa que nós temos para fazer, não é? Ok. É uma coisa que eu gosto muito de fazer em tua casa, mas é uma surpresa. Jogar cartas. Pronto. Olha, falta uma coisa essencial aqui, se eu agora reparei. O quê? Teu órgão. É verdade, não está nem mais. Ah! É verdade, não, como é que eu. Ih, onde é que vais meter isso? Estás um lixado. Pois, não sei. Ah, faz-te tudo em grande, depois não há espaço para coisas pequenas. Vai, mete-se ali de um lado direito, que é o fundo a ver da parede. Sim. Pronto, mas o que eu estava a dizer? Vamos jogar cartas, sim, vamos jogar cartas. Pronto, mas o que eu estava a dizer? O que eu estou a pensar, logo à noite, cá vem cá ver o festival. A ver se seja ao contrário. Deixa eu ver. Pronto, olha, é uma boa ideia. Não sei o que era o Zé, mas ainda vamos ver isso. Ó, senhor ouvintes, a que horas é o festival? Ninguém sabe. Não. Burro. Não, mas é... Então, eu estava mesmo a pensar. Eu estava no festival e a pensar, quando eu chegar a casa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber se há notícias do Japão. Ah, não, peraí, eu não tinha sido no Japão. Japão? Japão já tinha sido... Ah, não, peraí, isso foi quando eu vim na manifestação. Ah, sim, dia isso foi quando eu vim na manifestação. Sim, não foi no sábado a seguir. Pois, no dia a seguir. No dia a seguir. E no sábado a seguir, pronto, está bem ganhado. Mas então foi isso. Depois foi nesse dia, foi. Que eu lembro de ter chegado a casa, ouvi, mas estava sempre a ouvir e a pensar... Então, mas eu não sei como é que eu me fui lembrar. Ah, deve ser por isso, portanto, pensar de estar a fazer um ano. Mas sabes o que é que eu reparei? Este ano eu não vi publicidade. Eu, se a minha mãe não me dissesse na segunda-feira, olha que sábado é o festival, eu não sabia. Eu também não via coisa dos candidatos, de concorrer. Ou bem, eu também, se calhar, é por ter visto menos televisão, não sei. Eu também, mas não vi o mínimo de publicidade, não vi nada. Nem eu. Nem sei onde é, nem sei o que era. Nem eu também não sei nada. Não sei, partes. Mas pronto. Ora bem. Casinha. Isto, a casinha. Bem, vocês já sabem, não é? Vocês já sabem que na semana passada, da semana passada para esta semana, mudamos de estúdios, não é? Pronto. Estúdios, sem segredo nenhum, um dos estúdios é a minha residência. E então, um dos. Exatamente. E então, eu chego ao fim de uma semana e posso dizer-vos o seguinte. Que saudades que eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta quanto eu. Meu Deus, como é bom morar no resto do primeiro andar e contar vindo do céu. Digamos que era assim que eu me sentia noutra casa. Muito mais perto do céu. Pronto. E como as saudades de facto já são muitas, escolhi esta música. Mas para que isto não seja demasiado triste, escolhi a música de Chutes e Pontapés. Porque é mais mexida, porque é mais animada. Porque... Ah, sim, é inteligente. E original quem é que a cantava? É Milu. Faz parte do filme Costa do Castelo, em 1953. Também, pronto, também. E também escolhi... Então, e aquela que eu quero, é Bom Dia. Aí eu não cheguei a cantar a melodia da música que eu queria me lembrar ainda. Não cheguei a aquela. Põe no refrão. Eu sei a melodia toda da música. Mas eu não sei, eu não me lembro, nem faço a mínima ideia. Mas não sei que filme é, quem é cantado. É. Meu pai diz que é da menina da rádio, mas não é. Esta música, pronto, faz parte desse filme. Aliás, pronto, mas é que é assim, depois também é uma coisa, eu também escolhi esta música por outro motivo. Porque ela dizia, quando quer entrar, por favor, senhor, aliás, como é que é? Por favor, senhor Teto, deixe-me entrar, óbvio. Na minha casa não era assim tão baixinho quanto isso. Aliás, até era uma sonzinha mais alta do que esta. E então... Pois, eu sei. Aliás, sabes como é que eu me apercebi disso? O que quer dizer que o João Paulo não pode ficar? Sim. Sabes como é que eu me apercebi? Por causa do eco. Eu estou a falar e a sentir o ar cá em cima. Está mais seco. Mas é verdade, eu a falar, e a situação em baixo não, mas se eu estivesse normal, estou a falar e sinto o ar cá em cima. Muito bem. E pensei, bom, como é que isto é possível? E pronto. Descobri que se der um saltinho mais alto, com os braços esticados, nem nerves, mas chegou em cima. Pronto. Enfim. Pronto. Ah, devemos informar também que o escolhão esquerdo passou a ser na direita. É verdade. Trocámos as posições nestes estúdios novos. Mas o microfone continua a estar no meio. Exatamente. Vamos lá memorar a música então. Qual é o álbum? Não sabes. Estás a ver? Tens a maneira que sabes tudo. E o ano? O álbum é assim, sei que é do ano 1980 e asterisco. Pois. Mas pronto. Mas e isto... o álbum deve ser aquele antes do anterior? Não, é depois do anterior. Pomba! Mesmo só para inventar. Pois, tu até sabias, não? Mas é assim. Mas tens razão numa coisa. E tenho razão numa coisa, aqui continuamos até cães. É verdade. Ah, pois é. O nosso locutor Lorde deixou-nos. Mais uma saída a lamentar na Antena Web. É verdade. Esta a lamentar profundamente. E esta sim insubstituível. Mas pronto. Mas isto não é, este aqui já está a fazer testes para ver se entra na rádio. Ah, mas este não entra. Quer dizer, entra à força. Não é por testes, este não está à força. Bem? Mas obrigado. Também entrou aqui um menor de idade agora. Pelo menos parecia. Eu acho que não, mas está bem. Estimados ouvintes, segue-se. Chutes e Pontapés. Não sabes o título da música. Não sei se é só casinha, mas. Ou a casinha, se calhar é a casinha. Eu a acho, minha casinha. Eu, a casinha. Eu acho que é a casinha. Está bem, vamos embora. Vamos lá. Pega aí, não conheço. Vem! Saudades que eu já tinha da minha alegre casinha tão moderna. desta quanto meu Deus, como é bom morar modesto primeiro andar a contar vindo do céu. Com esta música toda pesada, bum, bum, bum, bum, bum, adormeceu. Já te contei que quando fui ver os Juntos e Pontapés, ai, tu também estavas lá. Pois estava. Pois estava, já os vi três vezes, qual das vezes é que eu vou falar? Da de quando Ale. Por acaso é. Pois, eu também lá estava, como é que eu sabia que lá estava? Estavam lá uma à frente, chutou-me! Chutou-me! E vomitava. Foi a primeira vez que eu me apercebi como é que são os ambientes de concertos. Por isso é que eu voltei lá 50 mil vezes. E eu concertos? Eu vou-te contar os concertos a que eu já fui. Ah, nunca mais chegamos aqui. Ora, fui a esse, fui a mais dois. Pronto. Pronto. Não, fui no outro dia. Buraca só o sistema. Já, mano. Os Coliseu do Desporto. Ah, mas eu também gostei muito de ir a um concerto muito fixe. Tu não ouviste aqui um barulhozinho? Ouvi. Há uma coisa que eu... Sim. Você sim. Quando foi, acho que aqui era na Avenida... Já não sei se foi na Avenida dos Aliados ou se foi na Avenida aqui de Gaia. Não, que ouvi ao vivo. Ah, mas foi muito fixe, por acaso foi. Foi boa da Nice? Foi, olha, foi a Lebre dos Cavaleiros. Foi curtiste Tótil ou foi só um quito? Não, curti Tótil. Tá, podia ser. Foi a Lebre dos Cavaleiros. Mas foi só uma beca ou tiveste o concerto mesmo? Não, tive um concerto. Tiveste mesmo full time? Já. Tá, se frica, então conta aí a cena. Ah, foi Itália. Estás a ver ali a escola andando Sérgio? Não, não andei lá, mas não sei. Sim. Pronto, foi tipo aí, acho que havia isto daí. Na escola António VI, o meu tempo era escola industrial no comercial de Vila Nova de Gaia. Era rapazes de um lado, raparigas do outro, fica a saber. Pronto. E nas escadas se podiam os rapazes de um lado, raparigas. Bom, também, agora a falar a sério, em 2005, não é preciso recuar aos tempos de São Lazar. Eu, nos primeiros dias que andei lá, fui encontrado. Andava numas escadas em que aparece uma empregada à frente. Ah, você não pode vir por aqui. Porque estas escadas são só para os professores. Pronto. Tem lá umas escadas a andar de mudar de andar. Por exemplo, tens uma sala que está no fundo do corredor e tem essas escadas ao lado. E depois vês para o andar de baixo, onde também vais ter na mesma direção, por baixo. Uhum. Vais ter uma aula também ali no fundo. Não podes ir escadar a volta toda à escola porque aquelas escadas são só para os professores. E elas tudo passaram ou não? Não. Mas digo, ah, com licença, pumba, por escadas abaixo, sim, abre aí. É logo, é um soco na mulher, não é? Fazes como uma outra, dá-me dar uma mão já, só que não esquece, deixa-me passar já, pombas! É tristinho. Bom, fala lá, o que é que quer dizer, António Sérgio? Ah, não, fui lá assistir um concerto, não sei se aquilo tem um lar qualquer, ou foi lá perto do António Sérgio. Não, foi lá dentro, no sítio dos campos de futebol, sim. Pronto, e então, e tive lá a assistir ao concerto, lá sei sim. Eles costumavam ter à sexta-feira, na coisa. À sexta-feira costumavam ter coisa. Aqui há uma maior diversidade de vozes. Ah, mas eu quero ver os pássaros e o... a rua dos gatos. É. Pode sair daqui, vou passar na tua rua, tia. Vamos embora. Ah, vamos embora, se eu vou falar. Ora bem, eu ao bocado estávamos a falar do tamanho do, da casa, que, dos que, estúdios. Que, já agora, deixa-me dizer uma coisa. Que pena tu não ires... Que pena tu não ir, tu depois ires para casa, senão também ia contigo. Então, vais e eu deixo e depois volto. Deixo. Fogo. Vais, eu volto e depois vou embora. Não percebes? Pronto. Percebi, não percebi, percebi. Tá, depende, mas é das horas que isto acabar. Pronto. Continuando. Ao cá estávamos a falar do tamanho aqui dos estúdios novos. Se calhar os gajos estão ali a falar demais, não é? Tu não estás a ouvir, é que é outra diferença aqui, os outros nossos colegas estão mais longe. Ah, pois é, isso é outra desvantagem, quando tiver a dar uma coisa VH1, quando tiver a música mais alto. Ah, VH1, mais alto. Não, VH1 dá porque é música, não são palavras. Quer dizer, são palavras. Não é isso, estão mais longe, está mais longe. Sim. Aqui da coisa. Pega-se o microfone. É, manda-se para ali o microfone, não chega, o filho não deixa. Não, mas aproxima-se um bocadinho. Estávamos a falar da altura. Ah, e estou a reparar que isto é na diagonal, não é? O nível não é o mesmo, vai subindo do teto. Tá é. Aqui é, é. Mais, aqui é mais baixinho do que aqui. E ando com, exatamente. Ah, então vou apontar mesmo para o citrínico. Foi. Estávamos a falar da altura e eu disse, o João Paulo já não podia entrar aqui. O João Paulo é um amigo nosso, na verdade. É ex-vizinho teu. É verdade. E eu lembrei-me dele, eu lembrei-me de um companheiro também de outros tempos, de outro, se calhar não sabes quem é, mas de outros tempos, do mesmo grupo em que era eu. Ah não, tu já o conhecia. Pois foi com ele até tu passaste o primeiro ensaio e tal. Mas participava no mesmo grupo onde nós participávamos. Não era propriamente um homem da frente, mas era um homem dos bastidores. E participava na montagem das coisas e era ponto e tal. Lembrei-me dele quando escolhi os chutes e pontapés. Quer dizer, primeiro não lembrei-me da tal música do filme 1943. Exato. Mas como escolhi os chutes e pontapés, vou responder também com os chutes. Porquê? Ele, quando nós acabávamos as nossas atuações e tal, ficávamos às vezes num local de convívio até às 3, 4 da manhã. E ele às vezes saía-se com algumas. Uma delas que eu me lembro é que foi com ele, com esse tal... Não é com o João Paulo, é com outro. Foi com esse tal senhor... Que hoje é companheiro de emprego do meu pai, vê lá as voltas, trabalha com ele. Ele lembro disse, aqui o padre só lhe interessa é ele e aos seus acólitos. E nós, o quê? E eles também já com a meia de leite, não é? Já tinha bebido a sua meia de leite. os acólitos? O que é que são acólitos? Os ajudantes do padre, os que ajudam à missa. Foi a primeira vez na vida que eu ouvi a palavra... Quer dizer, foi o dia em que eu percebi o que é que queria dizer acólitos. E com um senhor que já estava todo lançado para a discoteca. mas a maneira de ele dizer... Vale, os seus acólitos. E porquê é que eu estou a falar nele? Porque houve uma singela noite em que... Se calhar até foi a mesma, lembrando outra ocasião. Estava ele a subir as escadas lá do tal local, subiu duas ou três, com uma bandeja na mão, e depois ficou com a cabeça quase no chão, e ainda com a bandeja, com a mão na bandeja a segurar, e ele, ajudem-me, ajudem-me aqui! Quer dizer, ninguém tinha tocado, mas ia poder perfeitamente matar-se, mas ele ali, ajudem-me, ajudem-me aqui! E os outros só se riam, em vez de ajudar. A terceira ocasião, e não sei se até foi no mesmo dia, em que ele, estamos lá, e ele chega-se a uma certa altura, não sei o que, eu fui meter um lixo e ele... A carga pronta nos contentores! E ele começa a cantar... Os contentores... Lembra-se? Começa a falar os mais velhos. Adeus aos meus amores, os contentores! Cantava sempre... Pronto, e em homenagem a esses tempos de companheirismo e de risota até às tantas, lembrei-me dos chutes e pontapés dos contentores, que acho que não passou aqui. Agora. Não sei se é contentor, se é os contentores. Foi dos primeiros sucessos da carreira deles, por isso há de ter para aí 30 anos a música. É assim, se fosse dos Madre Deus, eram os contentores. Acho que é contentor só. Mas como não é dos Madre Deus, acho que é só. É para aí, que é de 82 ou o quê? É para aí. Pronto, e eu lembro-me desse. Contentor, eu estou contente. Também sabia essa parte. E outra coisa. Uma pessoa brinca com as pessoas que estavam lançadas com o meio de leite, mas além dos acólitos, eu ter aprendido com ele que era um acólito, já conhecia essa música, que eu não conhecia até esse dia. Também, já estamos a falar, já foi há uns anos. Ah, Pronto, eu lembro dele, os contentores, lembra-se. Depois passar um bocado, eu lembro aqui! Olha, e o teu primo dos óculos estava lá, no cinto das casas, olhar para ele e a rir, estava numa jornada. Mas ele estava abaixo, porque as casas eram baixinhas. Estava abaixo? Não, ele é que já ia lançar, subir as escadas normal e já ia de cabeça. E depois com o bandeiro, eu lembro aqui! Eu subir as casas com condições, já andava meia, com meio de leite. Bem, é por causa disso. Lembra-me esses tempos de outros grupos, de outro companheirismo e de risota e de meias de leite. E da colite. E da colite. De igual modo, no fim da ceia, todo mundo... Olha, calma, tem me enviado para ti. Vou estar a seguir, agora já vai muito longo. Vamos embora, chute para os pés e contentores. Anhacos! A carga pronta e metida nos contentores. Adeus, oh meus amores, que me vou. Para outro mundo. É uma escolha que se faz. O passado foi lá atrás. We'll be right back. ouvi foi só uma voz. É do Carlos Bonaparte. Falta aqui outra coisa, pá. O que é que falta aqui? O que é que falta aqui? 19 de fevereiro de 1995, Only Vaughn, segundo lugar. Não está aí? Não. Está mal. Faltou os troféus alusivos a esse dia. Está mal. Caso está. Não tens nenhum. Nem o troféu de segundo lugar, nem outra coisa. Também foi segundo lugar. Foi pronto. Ah, bem. Sim, é. Ora bem. E o comboio? É verdade. Alfarelos. Vai ora, entrar na linha número 2 do comboio plataforma, continuava. Eu não efetuo paragens em Coimbrões e Silva. Queres que eu diga todas as estações de apeadeiros desde o Porto São Bento até Ovar? Agora podes dizer. Queres? Podes muito saber. Mas queres mesmo? Ah, para lá. Ah, não. Te queres ou não queres? Quero, quero. Queres? Quero. Mas queres mesmo? Quero mesmo. E tu agora não sei. Porto São Bento, Porto Campanhã, General Torres, Devezas, ou hoje em dia a modernista é Vila Nova de Gaia, já não é Devezas, pronto. Como se as outras não fossem Vila Nova de Gaia. Pois. General Torres, Vila Nova de Gaia ou Devezas, o que vocês quiserem, Coimbrões, Madalena, Valadares, Francelos, Miramar, Aguda, Granja de Espinho, Silval de Paramos, Desmoriz, Cortegaça, Carvalho e Macedo Alvar. Estava a pronto. Sim, senhor. E até, se pensar um bocado, até seria a Aveiro. Estou a falar até a Aveiro. Mas isso é se pensar mais um bocado. Pronto. Sim, porque aquilo tem nomes esquisitos. Pois, é... lá... Não, há uma que é fácil, que é esta região. É logo a seguir, depois tem Arouca. Cacia é antes de Aveiro. Cheira é. Bem. É, perfeitamente. E antes que Cacia... Lá está, é os três nomes esquisitos. Bem, então, siga. Válaga. Válaga é antes de... é a seguir ao VAR e antes de Tarreja, acho que é isso. Ao VAR, Válaga, Tarreja. Bem. Mas eu acho piada é uma música dos Gato Fedorento. Que dizem, a vida tem muitas cores e belos odores, menos esta Tarreja. Foi uma piada, amigos ouvintes? É verdade. Vamos para a piada. Vamos lá ao Tristão. Às Tristão... É verdade. Estou Tristão da Silva. Amém. Está a tener, sei o que é que se lá fora. Está a haver uma agitação. Opa, queres que eu veja? Está a haver uma agitação estranha. Naquela janela virada para a rua. Por exemplo. Neste caso, naquela janela virada para a varanda. Pronto, já acalmou a agitação. Siga. Afinal, não. Mas pronto, não é nada grave. Não. É meio que cada um ia brincar. Sim. Não é nada grave. Podes fechar. Se não fica muito, se não temos aqui menores e depois ainda nos vêm exigir aqui, ainda nos metem para o tribunal exigindo. E dizem que é a Madalena, estão lá fora. Pois, graças a Deus. Mais. Pronto. Ora bem. Próxima música. Já sei como ficou a sua música. O que o Amilcar já referiu. O que é que foi? Lembrei-me de uma das 500 coisas que sonhei hoje. Que a coisa do Amilcar Alhadas tinha-se espalhado e na televisão já diziam, por exemplo, no Benfica Porto, a criticar os defesas do Benfica, o Rui Santos, o comentador assim, que dizia, ah, e aquele Amilcar Alhadas, como diz o Nuno. Não sei na televisão, aquele Amilcar Alhadas, nos jornais também já se escrevia. Já estava a espalhar-se o Amilcar Alhadas. E o Oscar Alhadas, graças? Não, era só o Amilcar. Deve ter sido por igual ter falado no anteontem, ter falado do outro que, olha, a equipa de Manchester City está aqui. Isso é o tipo de informação a qual eu não lhe posso fornecer. Está bem, e o meu caralho, está? sabes que isto, pronto, eu ontem não sonhei, mas passei a noite toda com a música na cabeça. É sexta-feira. Não foi ontem, foi hoje. Pois hoje. Há quase assim a dormir, vou adormecer. É sexta-feira, oh, como que é? Vou dormir, é sexta-feira. Yeah. Hoje é mais um dia em que estamos a gravar e é um aniversário. Uns dias meus fazem anos cansado. E outra vez eram os meus pais. Sabias? 10 parabéns às 11. Pois, nem sabes quando é que fazes anos. Olha, hoje estivemos a falar ao bocado, tipo de motinha, a falar da tua irmã. E ele concorda comigo. A gaga já é uma nota, é maior. Ah! Não, mas tua irmã da outra que está lá longe, separada à nascente. É verdade, coitadinho. E ele concorda, tal como eu, não é propriamente o estilo musical dele, mas que é inovador e é mais. Já ouviste a nova música dela? Tem que ouvir. Qual é? Heavy Metal? Não vi. Já virou clipe ou não sabes? Ou é só não assim, sei, mas já está a passar na antena vez. Tem que ouvir. Mais! Olha, abriu o Agoronau desta semana, de uma das edições. Acho que foi terça-feira que abriu este, o Agoronau. Outro sim, vamos lá, Tristão. Então é assim. Pois não é igual, não apetece. Pronto. Então é assim, esta, digamos que nessa casa onde eu estava, não havia uma janela virada para o mar. Não. Não havia. Mas via-se uma parte do mar. Pronto. Eu sei, por isso é que a música... Por isso é que eu escolhi a música. Pois, tu aí abri a janela e havia o mar. É. Não, mas era, sério. Mas aquela janela abria... eu sentia um mar de emoções ao olhar aquela janela. Ao colocar a cabeça de fora naquela janela. Acho que, inclusive... Pronto, ok. Neste caso... Sabes que inclusive é uma palavra grave? Fiquei a saber no outro dia. Inclusive, a sílaba tónica é a penúltima, é o si. Inclusive. Por isso é que não tenho acento. Eu sei. Continua. Pronto. Foi mais um momento do bom português. É iniciado há poucas emissões e agora continuando. É verdade. Pronto, mas então é isso, sabes? Digamos que. Ah, já sei. É assim, eu ainda esta manhã fiz uma experiência. Vim cá fora. Mas vim mesmo cá fora. Foste. Não estás lá fora, estás cá dentro. Fui lá fora. Saí da porta do meu quarto e estava cá fora. Lá fora. Lá fora, é a mesma coisa. Lá fora. Aos amigos, às 21 horas. Pronto. E então, dei lá um bocadinho na varanda, não sei o quê. Foi bom sentir o ar da manhã. Aliás, estava lá fora, até diferente do que sentir o ar pela janela, porque lá fora sinto o ar pelo corpo todo. Isso é vantagem. Lá no outro não tinhas isso. Mas, quer dizer, tinha se quisesse, a volta que era maior. Aqui tens mesmo a meio metro. É. Pronto. E então, digamos que... Pronto, mas assim a outra transmitia, porque, enfim, havia muito mais natureza também, não é? Havia muito mais natureza. Muito mais gatos. Também. Pássaros. O que também era interessado, pássaros também. Havia muito gatunos. Havia mais tudo. Gatunos, por acaso, não havia... Acho que não havia tanto... Mas é assim... Nós também convenhamos, nós estamos na freguesia. Havia menos barulho de cães. Nós estávamos na freguesia que tem o maior gangue do Distrito do Porto. O maior quê? O maior gangue do Distrito do Porto. O maior quê? O maior gangue. Gangue? Sim, o gangue do Canidelo. Tu não conheces o gangue do Canidelo? É caçá-lo e... O problema é caçá-los. Não é? Isto com ligações internacionais à Espanha e à França. Caçá-lo e comê-lo. É uma categoria. Não sabias? Não. Eu ouvi falar, mas para mim, tu se calhar estás a exagerar na importância desses também. Não, a informação que eu tenho. É, tu também tinhas a informação que o outro tinha sido e depois não foi. Hã? Aquele? Qual? A que horas? Aquele tinha sido, mas não foi. Ah! Quem? Já sei. Quer dizer, foi. Quando? Há alguns anos atrás. A pescar? Sim. Foi comprar meias? Pois foi. É? Não. Porquê? Ah, porque não sei. Ah. É verdade. E a janela? Ah, virada para o mar. Então continua. Pronto. E então, digamos que eu senti um mar de emoções naquela janela. Aliás, naquelas janelas. Aquela especialmente. Né? Mas havia outras janelas que transmitiam muitas sensações, muitas energias, muita coisa boa, muita... E pronto. E a verdade é que estas... Lá eram transmitidas ao seu tempo. Isso eu sinto que sim. Mas... Pronto. Não... É diferente. São sempre locais diferentes. Porque são, de facto, locais muito diferentes. Não tem nada com a... É curioso como certos... ou momentos, ou neste caso, pequenos sítios. E neste caso, uma janela. Identificava tanto aquele espaço. É verdade. E o que eu digo é que estava a gravar e olhava pela janela, como disse várias vezes, e via onde é que o meu carro estava a estacionar. E via se estavam a fazer xixi lá no pneu ou não. Pois. Aqui não. Não, mas é aqui também não tens de preocupar. Primeiro não trouxeste carro. Segundo, também não há assim tantos gatos. Não eram os gatos, eram os cães mesmo. Ah, pronto, mas eles também estão. Não andam por lá. Não, mas mesmo a janela não deixa ver. A outra deixava. Mas é isso, pronto. É, diga-te. Se estivesse aberto, eu acho que não vejo lá para todos. Não vejo os carros. Não. Siga. Pronto, e eu escolhi esta música do Tristão da Silva naquela. Que ano? 1957, se não estou em erro. 57 já? É verdade. Estou a escolher uma dessa altura, por acaso. Eu acho que é de 57, não tenho agora a certeza. Muito bem. E pronto, e eu, então, eu vou escolher a versão original, que é um fado canção. há uma outra versão a posteriori, que é só um fado. E também escolhi esta música porque... Sabes que uma das coisas que mais me marcou na outra casa foi o meu encontro com a música mais antiga. E achei interessantíssimo reencontrar-me, digamos assim, com o Cristina da Silva, que era uma daquelas vozes. Eu acho que teria muito, muito prazer, agora com uma lógica não é possível, não é? Mas se tivesse naquela altura de dar um aperto de mão àquele senhor. Aquela voz tão calorosa que ele tinha, era ele e Alberto Ribeiro. Mas Alberto Ribeiro ainda não, é um bocado antes. Mas Cristina da Silva, aquela voz calorosa que ele tinha. Não sei, sabes quando tu sentes que pode cair o mundo, mas tu estás protegido? É quando sou contigo. Pronto, sabes que... sabes que, por acaso... pronto, eu ia dizer aqueles ouvintes uma coisa e vou dizer, pronto, depois a gente esclarece, não é? Sabem que... A coisa... Sabem que, pronto, o Amilcar gostou muito de conhecer aqui a minha habitação. Mas uma coisa que ele gostou muito de conhecer foi a cama. Porque é grande, como é lógico, não é? Isto é uma casa, uma cama muito grande para mim. Pronto. Que foi? Deixa para mim que essa cara porque. Estou a olhar para a cama. Não, eu estava a tentar lembrar qual foi o momento em que eu disse que eu gostava muito da cama. Mas não disseste nada, mas foi. Ah, estás a inventar. Era aquela coisa para dizer. Ah, como é que estou a ver a minha cama? Pronto, vocês já sabem, antes de começar o programa, agora já vai tarde, mas pronto, antes de começarem o programa, ou comecem, façam o rewind e comecem o programa, mas atenção, coloquem lá uma bolinha vermelha em cima do vosso ecrã. Que não vai saber nada, mas pronto, só mesmo para dizer que sim. Então, pronto. Efetivamente, escolhi porque eu apertava a mão ao Cristina da Silva. Pronto, e eu escolhi esta música mesmo por estes dois motivos, porque foi o reencontro com a música na outra casa e também porque... digamos, antes disso, ou melhor, o outro motivo é mesmo porque essa janela dava-me de facto muitas emoções. Cada vez que abria aquela janela, sabes que havia alturas em que eu tinha frio, mas queria ter aquela janela aberta para que sentisse o ar que tinha de lá de fora, para que pudesse ir à janela dar aquelas golfadas de ar tão mágicas, tão deliciosas. Sabes o que é que mais me impressionou na outra casa? Porquê? Foi viver momentos e saber, isto é especial, isto é muito especial, e aproveitar ao máximo, pronto, é lógico que os últimos momentos já foram assim mais, eu já falava sozinho e tudo, ainda me lembro de abrir a janela naquele sábado de manhã, porque fiz uma direita, abrir a janela naquele sábado de manhã e pensar, epá, isto é que é um ar, mas dizer mesmo, epá, isto é que é um ar do caraças, é o luxo, é? Sim senhor. Bom, aí quando começaste a outra coisa. E depois andar pela casa, eu... Ei, isto faz um eco do caraças. Olá! Ai, está tudo bem em casa. Mas a falar mesmo assim. Depois, lá pôs um meio de leite lá aquecer, eu... Ei, isto é que... Isto é que é uma meio de leite. Olha para isto. Ei, eu aqui sentado. Mas a falar mesmo, sozinho. Ei, eu aqui sentado, uma meio de leite. Ei, que espetáculo. Olha o microondas. Epá, este microondas foi mudado quando estava na faculdade. Ei, que tempero do caraças. Mas a falar mesmo assim. Mas pronto, mas tendo essa altura que já foi mais delírio do que outra coisa. Sempre foram momentos muito mágicos. Sobretudo quando era quando tinha aquela janela aberta. Inclusive, eu lembro-me de ou estar deitado na cama, ou até de me deitar no chão. Às vezes mesmo de propósito para sentir para. Às vezes fazia as coisas mesmo porque sabia que ia gostar de as fazer. Do estilo deitar no chão. Virado para o guarda-vestido, né? Os ouvintes não sabem, mas estás localizado. E por isso também me vou alongar muito mais, porque não quero estar aqui mais a ninguém. Mas pronto. E então, deparava-me com a luz, vinda da janela, a passar pelo quarto todo, e aí lá bater não é difícil, naquela coisa castanha, não é difícil, como é que se chama aquilo? Não é difícil, como é que se chama uma coisa que é um guarda-vestidos? Ou pode ser uma cama, pronto, naquele móvel, exatamente. Só minha cama é ser difícil, pronto. pronto, e ao mesmo tempo, poder olhar a luz da janela era um espetáculo. Pronto, e então é isso, transmite-me de facto muita coisa aquela janela, e há de me transmitir sempre. Isso é uma coisa que eu tenho a certeza, pode passar muitos anos, mas aquela janela há de ser sempre a minha janela veda para o mar. Quanto mais não seja o mar de emoções. Vamos Bravo! Vamos à música então. O Tristan da Silva com Naquela Janela Virada para o Mar. E não há intervalo. E não há intervalo. Pronto. Porque hoje temos que nos preparar para o estágio, para o festival. É verdade. Então, vamos à música então. Amém. Aquela janela virada para o mar. Aquela janela virada para o mar. 100 anos que eu viva, não posso esquecer-me daquele navio que eu vi naufragar. Na boca da barra tentando perder-me, aquela janela virada para o mar. Sei lá quantas vezes matei o desejo e fui pular fora com a alma a sangrar, levando na ideia uns lábios que invejo e aquela janela virada para o mar. E aquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, olha as ondas uma a uma, preparando-te um assalto entre montes de alva espuma. Por mais que elas bailem numa louca orgia, não trazem desejos de me torturar, como aquela doida que eu deixei um dia. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Se mais ainda houvesse, mais portos correra, lembrando-me em noites de meio luar, dos olhos gaiatos que estavam à espera naquela janela virada para o mar. Mas quis o destino que o meu mastodonte, já velho e cansado, viesse a me calhar na boca da barra e mesmo de fronte daquela janela virada para o mar. Daquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, olha as ondas uma a uma, preparando-te um assalto entre montes de alva espuma. Por mais que elas bailem numa louca orgia, não trazem desejos de me torturar, como aquela doida que eu deixei um dia. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Esta semana foi marcada em dia de festival RTP da Canção. Referimos o aniversário de rádio e televisão de Portuguesa, de Portugal. Estimados telespectadores, bem-vindos a mais uma emissão do Festival RTP da Canção. Não foi isso que se ouviu, então perguntam-me porquê que eu me lembrei de dizer isto, porque sou burro. Na quarta, a RTP festejou 55 anos. Não sei se tem muito para festejar numa altura em que lá a nova empresa das audiências coloca 0 espectadores a assistir ao... Ao Portugal no Coração e ao Benfica Zenit. A sério? Não há quanto tempo, pois, agora estás em mudanças físicas e sentimentais. Não tens nada a tentar com isso. A Martes deixou de ser a empresa a fazer as audiências. Mandar as audiências cá para fora. Publicar. Uhum. Agora é JGFK. São os online. É JFK. Para aquilo, não é John Kennedy, é com guia mesmo. Obrigado. Sim, JFK. Aquilo mais parecia... Aquilo faz lembrar o KGB, não sei porquê. Sim. Pronto, eles vieram lá da Alemanha e como, já no período de testes, quando houve um Guimarães-Benfica na Sport TV, há uns tempos, quando Benfica... Foi a primeira roda do Benfica no campeonato. Uhum. Primeira de 3 ou 4 seguidas. durante 20 minutos, esse jogo teve 0 espectadores. Segundo a nova empresa. Que, pronto, ninguém teve a ver o jogo. E tem acontecido isso várias vezes à RTP. E a RTP, de repente, por exemplo, o Telejornal, que tinha 20% de audiência, passou a ter 13%. E o Portugal no Coração, na terça-feira, lá quando é que foi, durante 20 minutos ninguém viu o Portugal no Coração. De 200 e tal mil espectadores, passou para 0. E de madrugada aconteceu isso 5 ou 6 vezes. 0 espectadores a ver a RTP1. E pronto, eles andam lixados, eles querem. Estão sempre a... E têm razão, porque as audiências determinam a publicidade, quase sempre. E se eles têm esses problemas, os anunciantes deixam de. Exato, mas é assim. Mas eu acho que eles têm 0 espectadores. É muito difícil. É problemas técnicos. É problemas nas captações dele. Pois, porque... E depois há outra coisa, eles colocaram uma secção que a Market Test não tinha, que é. Eu estou a dizer Market Test. Sim, era Market Test, era. Market Test. Porque a Market Test manifestou também à conta disso. E então eles puseram uma secção que são outros, chama-se outros. O que é? É quando se utiliza a televisão para jogar ou para ver gravações, que agora há muitos sistemas que permitem isso, gravações de programas, uhum. E que a outra não tinha. A outra tinha RTP1, RTP2, SIC-TVI e cabo. Uhum. Não é? Este agora tem o cabo e outros. E mas como é que fazem essas captações? Isso é que eu não percebo. Quer dizer, as artesianas sei como é que se faz. Apanha-se tudo. Pronto. Pronto, e agora... E é, cai sempre na RTP1. A RTP1 é sempre a prejudicar. De repente passou a ter menos 10% da audiência e vários momentos é que tem 0 espectadores. E claro, o que, aí reclamam a equação. O que me leva a perguntar porquê só com a RTP, não é? É problema sério. Pronto. Bom, na quarta-feira, na RTP Memória, foi permitido aos telespectadores da rádio e televisão pública assistir à gala dos 25 anos da RTP, ou seja, há 30, em 1982, nomes como Henrique Mendes, Fiago Gouveia, Arturo Agostinho, Fernando Peça fizeram logo a introdução do programa. Tivemos um momento raro, em 1982 juntaram-se Carlos Cruz, Bolsonaro e Fiago Gouveia a fazer o zip-zip, nessa gala dos 25 anos. Hoje em dia já era um bocado difícil isso acontecer, só se o Carlos Cruz fizesse o papel sozinho. E foi bonito ver uma coisa que hoje em dia já não há, por exemplo. Quer dizer, foi bonito ver a gala. Não vi até ao fim, foi até às 2 e tal da manhã. Olha, se fosse contigo, se calhar até vias. Mas eu à meia-noite e tal. Mas lá fez-se uma coisa que hoje já não se faz. Estavam lá atores de séries americanas, das que se viam na altura. E estavam lá dois atores principais de duas séries. Ai, que pinta! E eles a falar inglês, e eles a rirem, só espero que os outros percebessem, só meio a dizer que percebiam, mas pronto, ficavam só risadinhos. A Ana Zanatti a apresentar e a fazer conta que sabia falar inglês. Welcome and thank you for your... não sei o quê. Também foi a única coisa, ela devia ter isso no papel e pronto, foi o que lhe mandaram dizer, e ela disse. Um dos senhores que falou tem o nome António Lopes Ribeiro. E houve lá uma parte em que eles decidiram homenagear pessoas antigas do teatro português com alguém ligados a eles. Por exemplo, estavam lá o irmão do João Vilaré. Estavam lá o filho do Baixo Santana. Estavam lá o irmão do Ribeirinho. Estavam lá a filha da Maria Matos, que tem o nome do teatro, não é? Do Teatro Maria Matos. Estavam lá mais, mas agora não me lembro. E o António Lopes Ribeiro falou sobre o João Vilaré. Isto já depois do irmão falar. Porque... O João Vilaré, num dos seus muitos momentos brilhantes à frente das câmaras da RTP, cantou uma música criada por este António Lopes Ribeiro, que quem é? Era um homem, sobretudo, de cinema. Ele realizou muitos filmes, talvez o mais conhecido, o mais popular, seja O Pai Tirano, 1941. Em 1937 fez um filme que tem um título que não sei como é que passou na censura, porque chamava-se A Revolução de Maio, em 1937. Amor de Perdição, uma adaptação do Camilo Castelo Branco. Anjos e Demónios, também conhecido. Realizou um filme que, baseado no Almeida Garrett, o Frei Luís de Souza. Não sei conhecido. O penúltimo filme que ele realizou tem um título muito curioso. 1970 foi o ano em que morreu quem? Mais concretamente, a 27 de julho, se não me engano. Salazar. Portugal de Luto na Morte de Salazar. É o nome da obra deste homem. Teve 30 anos a realizar entre 1940 e 1970, e parte da sua obra cinematográfica foi dedicada, como é óbvio, aos atos oficiais do Estado Novo. Por exemplo, o seu último filme foi O Dia de Portugal na Expo de 70, 1970. Instituto de Oncologia, olha o Primo Basílio, também foi ele. Monumentos de Belém, Mosteiros Portugueses, Portugal na Exposição Universal de Bruxelas, 30 anos com o Salazar, a gloriosa viagem ao Brasil, a Ririnha Isabel II em Portugal. Pronto, já estás a perceber o que é que ele fazia. Mas criou uma melodia que, nas palavras dele, do próprio António Lopes Ribeiro, isto na gala de 25 anos RTP, em 1982, disse João Vilaré, mal fazia ideia que o João Vilaré depois pediu-me para criar esta música. Pelo visto foi mesmo o Vilaré que pediu para criar a música. Não sabes que música que eu estou a falar? Espera, vai-me já. Faça-me ideia. Sabes? A precisão. Exatamente, não é a precisão, é a precisão. E ele diz que o João Vilaré interpretou a música como nunca mais alguém conseguiu. Aquela coisa dele, não é? O seu jeito próprio do Vilaré, a expressão dele e tal. Esta música, além de fazer aqui uma homenagem quer ao Vilaré, quer ao arquivo da RTP, que é muito vasto, como disse o Hermano José no outro dia, e é muito rico, esta música faz-me lembrar os meus tempos da pré-primária. Ainda antes da escola primária. Também a mim. Ah, é? É. Porque numa festa em que eu andava ainda na pré-primária, os outros da minha idade, que não era a minha turma, que foram lá a cantar isto. Tocam os sinos na torre bem queixa, a cuzaninha de quem pelo chão, bem a nossa aldeia que Deus a proteja, a passar a procissão. Bom, bom, bom, bom. E a piada é que, ao ver isso, havia lá miúdos a fazer aquilo, sabiam lá o que é que era uma procissão, o que é que estavam a fazer. Mas só lá andavam ali às voltas. E sempre a olhar para a plateia e ver onde é que estavam os pais. Pronto. E a coreografia da posição foi isso. Segundo palavras do João Vilaré, ele ao introduzir esta música, e vamos ouvir também ele introduzir... Já reparaste miúdos, que hoje são homens. Pois. Procissão... homens não, tenho a minha idade, 86, devem estar 80 e muitos. Ele diz que a música chama-se Procissão Festa na Aldeia. Por isso, ou é Procissão Festa na Aldeia, é como vocês quiserem. Pronto. Homenagem à RTP, o arquivo, à pré-primária, coisas bonitas e miúdos a olhar para a plateia, a ver onde é que são os pais. Vamos ouvir o João Vilaré e a Procissão 1. Vamos lá, então. Está bem? Deixa-me mudar aqui para a coisa. Ah, então. Espera aí, não é este. É este. É este. Também. 1, 2, 3. Vamos à música. Vamos ouvir. É Procissão. Vou-lhes dizer Procissão, festa na aldeia. Tocam os sinos na torre da igreja, arroz, maninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, vai passar a procissão. Mesmo na frente, marchando a compasso, de fora das novas vem o solidó. Quando o regente lhe acena com o braço, logo o trombone faz pó-pó-pó, pó-pó-pó-pó. Olha os bombeiros tão bem alinhados, que se houver fogo vai tudo num fol. Trazem ao ombro brilhantes machados e os capacetes rebrilham ao sol. Tocam os sinos na torre da igreja, arroz, maninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, vai passando a procissão. Olha os irmãos da nossa confraria, muito solenes nas opas vermelhas. Ninguém supôs que nesta aldeia havia tantos bigodes e tais sobrancelhas. Ai, que bonito que vão os anjinhos, com que cuidado os vestiram em casa. Um deles leva a coroa de espinhos e o mais pequeno perdeu uma asa. Tocam os sinos na torre da igreja, arroz, maninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, vai passando a procissão. Pelas janelas as mães e as filhas, as colchas ricas formando troféu, e os lindos rostos por trás das mantilhas parecem de anjos que vieram do céu. Com o calor o prior vai aflito e o povo ajoelha ao passar o andor. Não há na aldeia nada mais bonito que estes passeios de Nosso Senhor. Tocam os sinos na torre da igreja, arroz, maninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, já passou a procissão. Ai, fala assim aqui da RTP e faz lembrar muitas coisas. Aliás, mas ocorre muitas coisas. Primeiro, sabes que... Bom, nós temos uma vantagem. Nós começamos em 2010. É um facto de que temos menos arquivo, é lógico. Mas temos o arquivo todo. Coisa que a RTP não tem. Por exemplo, no ZipZip que eu falei ao bocado, a emissão inteira, eles só tinham o último. Ah, é? Eles nunca tinham as emissões todas? Não. Inteiras? Já não tinha dito isso. Já há uns anos que eu sei que a emissão que ficou inteira foi a última. A única. Pois, porque eles tinham que gravar em cassetes umas pessoas por cima das outras. Por exemplo, eles lá na Gala, nos 25 anos, meteram um excerto do ZipZip anterior, mas foi só aquele bocado, que foi a entrevista ao Almada Negreiros. A falarem sobre Fernando Pessoa. É giro ver isso. Sabes aquela ideia de personalidades que não são da nossa vida e que nunca nós vamos saber, vamos ouvir pessoas a falar sobre ele? Uhum. Ao ver arquivos RTP, ao ver o Almada Negreiros, ele estava a falar dos encontros que tinha com o Fernando Pessoa. Exato. É giro. Não, mas por isso é que eu tanto insisto em fazer uma ponte entre o passado e o presente. Porque há nomes, há coisas que nós vamos... Assim, já não podemos lá chegar, não é? Há coisas às quais nós já não podemos lá chegar. Né? Porque já não somos desse tempo. E a verdade é que há coisas... Mesmo que, por exemplo, tu ouças falar em grandes nomes da música, por exemplo, e o que se dizia, o que se fazia, pronto. Quando ouves alguém mesmo a falar, sem dizer, ah, é porque a pessoa X dizia. Não, a pessoa X está a dizer, tu estás a ouvi-la. Né? E a verdade é que, assim, isso também acontece na música, ainda que de uma forma diferente. Na música tu ouves a... Ouves os instrumentos da altura, ouves a voz na altura, ouves a gradação na altura. E por isso é que tanto faz a insistência em que se estabeleça um ponto cada vez mais forte entre passado e presente. Nós tínhamos uma professora de história no 10º ano, que logo na primeira aula de história disse: nós devemos saber a história e compreender melhor o passado, e saber muito o passado para compreendermos melhor o nosso presente. Exatamente. Lembro-se disso. Lembro-me. Inclusive da professora. Pronto. Continua. Para quem já manda um grande abraço, caso nos esteja a ouvir, porque uma vez adormeci numa aula dela e depois ela acordou, visto que ainda foi no nono ano, e ela. Oh, lembras-te o que é que eu disse? Lembras-te o que é que eu estava a falar, Carlos? Lembro perfeitamente, professor. Então, o que é que eu estava a falar? Já contei. Não, pode outra vez. Do Império Turco, do Império Romano Oriental, que é eu, não os turcos, no século XV, ela. Pois isso já é meia hora. E ele foi lá fora neste momento, acabou de me abandonar. Ah. E pronto, e eu disse: ah, pois, não tem culpa de não gostar de história. Pronto, e esta é como hoje, pois é, igualzinho. Como hoje, igualzinho, o que não deixa de ser interessante, mas sim, liga-se ao passado e ao presente. Pronto, e a vantagem é que nós temos o arquivo todo desde o princípio. Não sei se algum dia aconteceu alguma coisa, perdemos o arquivo, mas já foram tomados alguns dias para evitar ou para reduzir os riscos disso, porque é lógico que podem ser reduzidos a 100%. Mas pronto, é assim, a verdade é esta. A verdade é que temos isso tudo, as coisas mais pequenas, os publicitários, ou não sei o que, as entradas e não sei das quantas. Só uma coisa que eu não tenho, só uma coisa que eu não tenho guardada. Que são, não sei se te lembras de umas frases que havia no Canal 2, que era o Canal 2, sugere para hoje. Sim. Essas é que eu não tenho guardadas, que eu tentei para aí uma ou duas, mas essas é que... Mas também pronto, era para aquele dia, pronto. Ao princípio guardávamos para dizer, não vou guardar porque depois vou ter para aqui, imagino bem mil frases. Uma das que eu gosto mais é: tenha um bom fim de semana com a Antena Web. A grande abrigão. Isso está aqui tudo guardado e pronto, e esperemos que nunca se perca. Mas o que é que isso tem a ver com a música? Estás a dispersar? Não estou a dispersar. Tem a ver que... Sabes que ainda esta semana... pronto. Esta música tem muitos... Já vou dizer qual é. Esta música tem muitos motivos. Um. E tu acrescentaste mais um. Que foi o a RTP, portanto... Ou seja, digamos que... É bom olhar para trás. Eu sabes que eu sempre gostei muito da RTP Memória. Sabes que o Herman, quando... Num dos primeiros programas que fez no regresso à RTP, no Herman 2010, disse logo a um dos convidados, já não lembro quem foi, mas confessou-me, via-se cantar mesmo, a ser sincero. Sabe que... Grande vantagem de sair da SIC e vir para a RTP é encontrar um arquivo riquíssimo e muito vasto. E ele, quase todos os programas, vai buscar coisas do arquivo da RTP. Lá está, é a diferença. Não, e ele assim, gosta muito de ver o passado e coisas como é que se fazia. Não, é porque assim, é importante que nós nunca nos desorientemos, sabemos sempre onde é que estamos. A verdade é que assim, aquilo que nós fazemos hoje é o resultado daquilo que já se fez antes, não é? é resultado da evolução de coisas que se fizeram antes, não é? É assim, o CD surgiu, por exemplo, porque o vinil já existia, mas o CD é uma forma mais fácil de ouvir música, é mais segura de ouvir, fácil de ouvir música do que o vinil. E o vinil surgiu porquê? Porque antes havia os 38 rotações, tinha as limitações, e o vinil veio combater essas falhas. E portanto, ou seja, nós nunca podemos começar nada do zero. Nós já estamos aqui há demasiado tempo para começar uma coisa do zero. É? Mesmo a internet, que é uma coisa automaticamente revolucionária, surgiu de ideias que começaram a partir mais a sério dos anos 30. Portanto, é assim. Uma espécie muito remota de internet já havia na Segunda Guerra Mundial. Pronto, e agora estou a dar um exemplo muito, muito interessante. Sabes, nos anos 70, aliás, nos anos 80, havia um programa de rádio, na Rádio Comercial, que era apresentado, não era pelo Marco, o Marco na altura estava numa rádio amadora, mas era apresentado, isto foi em 86, 87, havia um programa em que durante alguns segundos a pessoa calava-se, tu podias gravar aquilo que eles... Aliás, era mesmo para tu gravares. Eles tinham um som de... Ou seja, eles passavam um jogo de Exercise Spectrum. Sim, eu tenho em casa. Passavam um jogo... Começas a ligar à internet. Tu tinhas que passar depois... Não sei como é que aquilo se fazia com o cartucho, o que é que era. Era o cartucho. Na ZX Spectrum e descobri qual era o erro. E se tu descobriste qual era o erro, ligavas para o número e ganhavas um prémio. É verdade. Não sabia. Isto em 86, 87, agora imagina. Na rádio, imagina as coisas que se podem fazer com a rádio. E que já na altura se podiam, que era uma coisa interessantíssima, não é? Mas acho que agora não é tão fácil fazer isso. Aliás, nem sequer é legal fazer isso com os jogos. Também na altura, é assim, o ZX Spectrum utilizava básico, não é? Que é uma linguagem muito simples, é básico, não é? Por isso é que há um número ainda hoje incontável de jogos para ZX Spectrum. É que havia pessoal muito esperto no assunto. Havia aí um jogo muito interessante que era o Paradise Café para ZX Spectrum. E nunca foi lançado de forma oficial. Quer dizer, isto passou. Percebes? Foram passando uns para os outros. Fez um sucesso enorme. Mas nunca foi lançado, digamos, de forma oficial por nenhuma empresa, por nenhuma produtora. Numa altura que já havia Nintendo, inclusive. 8-bits. Bom, mas isto para dizer o quê? Que... Pronto, é muito bom voltar ao arquivo. E eu sinto... Nós já temos 2 anos. Nós já temos 2 anos. E eu já sinto isso. Não é? Já sinto isso. Por exemplo, ainda hoje, ainda esta quinta-feira, nós assistimos à colocação do dia da emissão de 2010. Numa altura em que a rádio entramos só abria às 4. E eu olho para trás, 2 anos apenas. Olho para trás e penso... Essas coisas são muito positivas. Sabes que o replay também trouxe um bocadinho isso. Ainda hoje o replay é bom nesse sentido. E a verdade é esta. Recordar também é viver. Lembro-me muita gente, pensa que paramos a olhar para trás. Não paramos a olhar para trás. Quando recordamos também vivemos. Porque reaprendemos algumas coisas que só quando recordamos é que nos recordamos delas. Parece pleonástico, mas não é. Há coisas que eu só quando me recordo é que me recordo que elas existem. Não é? Há muita coisa que eu aprendi depois que eu recordei. Coisas que na altura até ficaram na minha cabeça, mas não valorizei o suficiente. Não é? Por exemplo, uma coisa que na altura não valorizei o suficiente, só achei piada, foi uma carta que uma outra professora, a nossa do 10º ano, uma vez pediu-nos para ler uma carta. Algo que se escrevia sobre os jovens de agora, não é? Sim. E quando fomos a descobrir a era dos egípcios, ou seja, de história. Exatamente, é isso. Tu lembras-te desse episódio? Lembro-me desse episódio. Eu conto isso muitas vezes quando se diz, essa juventude, eu conto, olha, meu 10º ano de história, lemos, e depois descobrimos que aquilo tinha sido escrito há milhares de anos. E sabes que eu na altura achei, que engraçado, não sei o quê. E também foi logo nas primeiras aulas, que eu lembro que ainda estávamos na votação. Foi. E só. No pavilhão é, que já hoje já não existe, ou não? Hoje já não existe, não? Não existe nada. Existe o pavilhão da ginástica. E então, eu... Não, não foi no pavilhão Lé, essa primeira sala. Depois é que não vamos para o pavilhão Lé. Estávamos no Bio. Ah, pois era. Depois é que fomos para a E12. Exatamente. E no ano a seguir para a E11. Não, no ano anterior é que tínhamos estado na E11. Ah, pois, décimo. E11 e no ano a seguir é que foi a E12. Pronto, então foi isso. Deixa-me dar a carta de bai. Pronto. E então, quer dizer, digamos que... eu, só depois de me recordar desse episódio... é que percebi o simbolismo e a importância que ele tem. Só quando recordei é que aprendi. Portanto, recordar também é aprender, recordar também é viver. E pronto, como é lógico, neste caso, recordar e viver inicialmente foi escolhido por causa da casa, como é lógico. Porque acho que é uma coisa que eu vou viver ainda muitas vezes. É aquilo que eu vivi, mas que recordar me possibilita, que é o viver outra vez. Por exemplo, nunca perder a esperança em muitas coisas. Se é verdade que sinto muitas saudades, também é verdade que isso que me dá muita força para seguir em frente. Pensar não por tudo aquilo que eu já passei naquele espaço, naquelas quatro paredes, eu tenho que continuar aquilo que eu fui. Aquilo que, em homenagem, digamos assim, àquela casa, àquilo que eu me tornei naquela casa, eu tenho que continuar a ser pelo menos quem sou, se conseguir melhor ainda, nesta e noutra qualquer, não importa. Em homenagem, digamos, é quando, por exemplo, uma pessoa que tu conheces deixa muitos ensinamentos, dessa pessoa morre, e depois pensas em homenagem a esta pessoa, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ser ainda melhor. Já o fazia antes, mas agora ainda vou fazer com mais determinação, com mais afinco, em homenagem a essa pessoa. Mas, claro, não é homenagem a essa pessoa, é homenagem a uma casa, mas em parte a uma pessoa, porque eu, em parte, houve parte de mim que ficou lá. Que não veio com as mudanças. Houve parte de mim que ficou lá. E pronto, quanto a isso, nada a fazer. Pronto, e foi por isso que eu escolhi. Vais espetar uma espadinha nisso? Digamos que sim. Coitado do Vitor. O nome dele a ser utilizado desta maneira. Vamos então ouvir Vitor Espadinha Cronos até que a coisa a dormir. Ah, o nome dele, caras, até que a coisa a dormir. E ainda falta outro motivo. Qual? Que a Salmin deu voz a uma das músicas que mais comentámos e gostámos, a música portuguesa dos Ornatos Violeta. É verdade. Ah, então ouvi dizer que ias agora introduzir. É verdade. Ah, e sabes que ele deu também a voz a uma música fantástica, que é o Extraordinário. Que eu nunca encontrei por aí, mas ouvi uma vez na RTP Memória. Também já ouvi. E não sei o que, eu sou extraordinário. Ou não sei o que, pá, isto é extraordinário. É isso, já estou a ver o tempo inteiro. Eu não sei se ouviste o tempo inteiro de ontem. Não. Olha, mas isto já posso dizer, é uma prova de como estamos a gravar no sábado. Temos já está disponível. Pronto. Há a música do Jorge... Podemos estar a gravar às 6 da noite. Não, é verdade. A música do Jorge... Mas nós sabemos que o marido não tinha ganho. Poderia ser depois do João. A música do Jorge Palma. Com todo o respeito. Nunca ouviste? Não. Hás de ouvir. É a última faixa... Tá, aliás, eu passo no programa. Do Jorge Palma? Sim. Ah, sim. Pronto. Até pensei que ia escolher uma música dele hoje, mas no final do escolhi. Sim. Pronto, eu escolho para a semana. Ah, não, para a semana estou. Está bem. Então vamos ficar com esta música de Vitor Espadinha. De que ano? Não sabe. 1980, se não estou em erro. Pois. Ou 81. Não. Ou 81. Sabem que esta música tem uma história muito curiosa. Muito, muito rapidamente. Sabem porquê que o Vitor Espadinha criou a música Recordar e Viver? Porquê? Porque ele ouviu a música de Leitão Dion, do José Sepe. Isto faz sucesso. Sim, é baseado. Isto faz sucesso. Então como é que... Como é que se pode... E lá, e lá apresentou... Sim. Lá. Mas se reparaste... Tanana. Sim, eu sei. Não, a parte de falar... Sim. Eu sei. Pô, agora não me lembro da portuguesa. Como é que é a parte que ele fala? Não recordar a viver. Foi em dezembro que te conheci. Exatamente. Eu sei que retrato que lhe la purée, la mort. Tinhas um lábio, se não via, pois. Sim, eu sei. Porra. Yeah, é, sabes que é baseado. E quando ele apresentou a música, eles disseram, mas isto não é direito nenhum. E fez um sucesso. Mas pronto, lá lançou. Né? Mas há mais uma razão. Baseaste naquela que é, para mim, a melhor música em língua francesa. Baseaste a música. Sim, pois, exatamente. Vamos lá, Espadinha. Vamos lá a música, então. Vitor Espadinha com Recordar e Viver. Atenção, porque esta... É a última escolha que importa. A próxima podem fazer... Não parece. Alt F7, se quiserem. É fraquinha. Alt F4 não, porque se não desliga a emissão e é uma chatice. Mas Alt F7, podem fazer, ou alto 5, se quiserem também. O que é que acontece se é alto 5? É, freira, vem de um convento e tal, vem de freira, se eu quero dizer. É verdade. Então vamos lá. Uma música. Sim. Pronto, olha, já sei, façam alto R7. Ah não, alto CR7, pronto, também dá. Vamos à música então. O Messi Vitor marcou 5 gols. Pronto. Ontem? Na terça. Ei, que pinta! 7-1, Barcelona ganhou o Bayern Leverkusen e ele marcou 5. Okay. Primeira vez que um jogador marcou 5 gols num só jogo pela Liga dos Campeões. Com caraças. Entendendo. É o maior. O Bernal vai marcar 6. Vai ver. Quanto ao Benfica? Em casa. Pode, Benfica Real Madrid. Vamos embora. Esperamos que não. Vamos à música então, Vitor Espadinha com... Olha, mas sabes que ainda pode ficar nos quartos de final 8 equipas, não é verdade? Uma equipa de cada país, mas é pouco provável. O CSKA tinha que arrumar o Real Madrid e o Chelsea ganhar o Nápoles. Já sem o Vilas Boas. Esta semana foi marcado também pelo Vilas Boas. Vamos embora, não é? Tá, até depois. Coisa. Vitor Espadinha com... E recordar é... Não é ir, é recordar é viver. Não, e recordar é viver, só tu e eu. Recordar é viver é o nome da melodia. Exatamente. Vamos à música então. Veja. Foi em setembro que te conheci. Trazias nos olhos a luz de maio, nas mãos o calor de agosto e um sorriso. Um sorriso tão grande que não cabia no tempo. Ouve, vamos ver o mar. Foste a 30 de fevereiro de um ano por inventar. Falámos coisas tão loucas que acabámos em silêncio por unir as nossas bocas. E eu aprendi a amar. Sim, eu sei. Tudo são recordações. Sim, eu sei. É triste viver de ilusões. Mas tu foste a mais linda história de amor que um dia me aconteceu. E recordar é viver, só tu e eu. Foi em novembro que partiste. Levavas nos olhos as chuvas de março e nas mãos o mês frio de janeiro. Lembro-me que me disseste que o meu corpo tremia. E eu, que queria ser forte, respondi que tinha frio. Falei-te do vento norte. Não, não me digas adeus. Quem sabe, talvez um dia, como eu tremia, meu Deus. Amei como nunca amei. Fui louco, não sei, talvez, mas por pouco, muito pouco, eu voltaria a ser louco, amar-te outra vez. Sim, eu sei que tudo são recordações. Sim, eu sei. De viver de ilusões. Mas tu foste a mais linda história de amor que um dia me aconteceu. E recordar é viver, só tu e eu. Mas tu foste a mais linda história de amor que um dia me aconteceu. E recordar é viver, só tu e eu. Sim, eu sei que tudo só recordação. Sim, eu sei, é triste viver de ilusão. Mas tu foste a mais linda história de amor que um dia me aconteceu. Senhoras e senhores, segue sem intervenção mais por Tato dos Colhos, ou escolho eu. A próxima e música hoje que vamos ouvir é portuguesa. Até logo! Não, não está, pá, não creio, está aí. Voltando a... quer dizer, eu se calhar até adivinhas que música é que vai ser. Quando ouço Recordar e Viver, qual é a outra música portuguesa que se associa automaticamente? Pronto, se calhar não. Voltando à gala... voltando aos arquivos da RTP, que no fundo não é estar aqui a dizer que a RTP é melhor que os outros, mas quando se fala em arquivo televisivo, arquivo de comunicação, estamos a falar em arquivo da RTP em Portugal, não é verdade? Também neste caso a RTP é que tem mais anos. O que é que eu estou a dizer? Quando estamos a falar em arquivo de comunicação, quer seja o maior arquivo, quer seja televisão e rádio, estamos a falar em arquivo de quê? RTP. Se tu queres ouvir alguma coisa dos anos 50, vais ouvir a SIC? Não. Mas também não ouvi da RTP. Está bem, ouves a RDP. Ah. Emissora Nacional Lisboa, Portugal. Se é preciso esclarecer. Como é que é? Não interessa. Vamos até ao arquivo da RTP para ouvir a última música que passou no programa mais marcante, talvez, de todo o Estado Novo, que foi o tal Zip Zip. Depois das despedidas de Carlos Cruz, Fiel Gouveia e Raul Solnado, saltou para o palco um senhor que era, na altura, um de muitos baladeiros. Isto em 1960 ou 69. Acho que foi em 69. Não, começou em 69, só durou 8 meses. Eu acho que até durou, acho que chegou ao início de... acho que foi no início de 1970 que aquilo acabou. Durou 8 meses. Se aquilo começou em 69, não sei o mês, mas acho que foi em maio. Pronto, ou 69 ou 70. Um dos muitos baladeiros que apareceu cantou sobre um sonho. E tinha vindo de um convento. Sabes quem é? Não. Não? Não. Quem é que anda nos conventos? São os padres. E elas? As freiras. E quem é o homem da freira? Supostamente o homem da freira é Deus. Não. É o freira. Ah? Não sabe quem é. Bom. Ah, o nome freira. Ah, que graça! O que é que aconteceu, curiosamente, ao ver a gala na quarta-feira? Eu sabia a letra toda daquela música. E já não ouvia já há uns tempos. Duas razões para isso. E lá está esta música ter vários motivos também para eu escolhê-la. Já passou aqui? Não. Não. Não. Duas razões para isso. Para eu saber a letra toda. Primeiro, não sei se já eras a minha turma, mas em algum ano na aula de português nós lemos aqui uns 52 mil vezes. Eu pelo menos li aquilo. E ouvimos a música. Foi? Foi. No décimo ano? Sim, também. Então pronto. É tão bem por causa disso. Com a cara ali, já. Estava tantas vezes que eu li aquilo. É curioso que uma pessoa tantas vezes lê aquilo e depois passa anos sem ler ou sem ouvir. Mas quando volto a ouvir ainda sabe a letra toda. Foi como aconteceu. Antes de cada música eu dizia... sabes aquela versão dos Resistência do... amigo... do Traz Outro Amigo Também. Maior que o pensamento. Não, não é no Traz Outro Amigo Também. Há uma música dos Resistência que eles dizem o verso antes de ser cantado. À procura do amanhã, anda um homem infeliz. Erguem estradas, partam muros, a nós os montes e mundos. Moscais, vem-nos os vales profundos, sítios onde é impossível ir. Ergam escadas. Como se quer? Não sei. Partam muros. Isso é. Isso não, não é. Eu ia dizer que era aquela que eu tinha passado de par em par, mas não. Não, isso é a liberdade. É. Pronto, não é isso. Lembrei dessa música, então, antes de o Manuel Freire dizer cada verso do poema, antes dele cantar, eu dizia o verso. Então, meu pai estava ao meu lado, foi só os nós que eu. E eu fui até o fim e só houve um em que falhei. Falhei só metade do verso. E é giro isto, não é? Uma pessoa ainda saber aquilo tudo, mesmo sem pegar na letra. E faz-me lembrar também teatro. Uma das... No dia em que... Engraçado que não, estive a pensar nesse dia que estive lá perto. No dia em que eu apresentei pela primeira vez junto do responsável na altura, que nem é meu familiar nem nada, dois trabalhos que eram basicamente originais, um deles foi este. E um deles foi um texto que era basicamente um monólogo, não era bem um monólogo, mas era quase. Que era quase um monólogo que tinha como música de fundo a que vamos ouvir. E além disso, o próprio problema... O próprio poema tem muito que se lhe diga, escrito por António Gedeão, sobre o sonho. Eu acho que muitas vezes as pessoas não concretizam certos objetivos porque têm medo de sonhar. E quando pensam em alguma coisa que parece estar muito longe do seu alcance, não vale a pena. E se calhar se tentassem, conseguiam. E as suas vidas eram bem mais felizes. E pá, grava isto. Grava. A partir de agora eu gravo o programa, que é para isso ficar. Olha tu. Tu, se não tivesse lutado para a Antena Web, se tivesse pensado, eu nunca vou conseguir. Hoje não tinhas o que tinhas. É verdade. E eu acho que devia seguir essa coisa do sonho comandar a vida. Sim. Sim. Não. E eu, no caso da Antena Web, confesso que tenho um orgulho enorme. Então fala poder... enquanto eu tento lembrar de uma coisa. Sim. Tenho um orgulho enorme em mim mesmo. Não tenho problema nenhum em dizer, eu tenho orgulho em mim mesmo por ter sido capaz de, mesmo perante as contrariedades, lutar e não desistir. E olha que já tive muitas... Prisão em si, não da música. Já tive muitas oportunidades para isso, se quisesse. Mas como continuo a achar que o meu sonho, e neste caso até é verdade, o meu sonho comanda a minha vida, não é? E é concreta e definida como outra coisa qualquer. O mundo pula e avança como a bola nas mãos de uma criança. É verdade. Uma bola colorida. Para ti faz muita diferença. Por acaso faz. Faz? É curioso que eu fui buscar a Pedra Filosofal. Olha, disse o nome da música. É verdade. Fui buscar essa coisa de dizer o verso antes de cada... Dizer o verso antes de o cantar a uma música que se chama Prisão em Si, que é exatamente o contrário. A ideia é exatamente dos Resistência. É exatamente o contrário da pessoa que fica presa em si e não se liberta. Está bem? Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer. E depois o resto não sei, por isso podes continuar. Continuo a dizer que hoje tivemos... é a novidade que eu tinha dado logo na primeira intervenção. Esta semana, fui também marcar um dia antes do aniversário da RTP, criei a minha primeira música em 2012. Ahá! Não tem propriamente o nome dela na letra, mas foi baseada na mais velha das azeites. Já há uns anos comercial uma coisa, ela fez anos na terça. Eu sei. Aí sabes? Aí eu disse. Depois eu estava, antes da criar, eu estava a montar o European e estava a tatuar. Quando falaste lá na coisa, não é era. Na emissão, 76 deste. Dois de Queiroz. O nome é da Reza, não foi nome França Queiroz. O prémio Nobel? Sim. Pois. Ontem também falei do Nascimento Camilo Castelo Branco. Olha, outra coisa. Eu escrevi há uns tempos uma referência ao Camilo Castelo Branco, umas coisas minhas. E ontem o meu avô estava a falar com o Dom Duarte, uhum. O rei do Bragança. E estava a tentar lembrar-se o nome de um livro do Castelo Branco, e eu disse logo o título e o ano. Sabes porquê? Porque estavam lá referenciados. Há uns anos que eu não pego naquilo. Mas eu disse logo onde está a felicidade de 1856. E depois ficou a formar até o computador, sem eles pararem. E tinha razão. Nesta emissão 76, começamos por ouvir Chutes e Pontapés e Casinha. Chutes e Pontapés, Contentores. Não. Vais fazer sempre isso? Não, era só na parte de Chutes e Pontapés. Ah, tá. Eu pensei que era a separar as músicas. Não. Tristão da Silva, naquela janela. Quer dizer, não sei se é naquela, se é aquela, se é daquela, é o que vocês quiserem. Aquela janela virada para o mar. Depois foi qual? João Vilaré, Procissão. Vitor Espadinha, Recordar a Viver. E vamos fechar com Manuel Freire. Aleluia! Vocês não repararam, mas eu fiz-me um gesto. E Pedra Filosofal. Ah, é Pedra. Nietzsche. Percebestes? Platão. Vamos embora. Tá bem, vamos embora então. Carlos Óbintz. Foi assim a estreia neste novo espaço. A primeira vez que não... Ah, não. Já está a inventar. Sim. Coisa. Tá bem. Então, pronto, mas é isso. Vamos até ficar por aqui. Vai agora mesmo começar a anunciar da 1. Das 7, das 8. Das 8, sim, das 8. Já está no jornal. Pronto, então vamos lá à música. Com o Manuel Freire ficamos... Foi a música que fechou o Zip Zip. Eu disse há um bocado. Disseste. Foi a última música da história do Zip Zip. Pronto. Vamos então com... E é com orgulho que, mais uma vez, 6 músicas, 6 portuguesas. É verdade. É, não é, já há 2 semanas aconteceu uma coisa, há 3 portuguesas. Pronto, isto é na primeira vez. Pedra Filosofal, a voz de Manuel Freire. Tenho a continuação de uma ótima tarde na companhia da Rádio Tomé. Não sei o ano, mas deve ser para isso 77. Vamos voltar a encontrar-nos, tudo correr bem. Precisamente de hoje a uma semana. Vamos encontrar-nos de hoje a uma semana. Aqui na Rádio Tomé. Por volta das 18 horas, nestas edições dos Quartos que Escolho Eu. Será a edição número 77 deste programa Escolho Tu ou Escolho Eu. Tenho então uma boa tarde ou boa noite, como será a preferência do senhor ouvinte. E até à próxima semana. Elas não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agitam, como estas aves que gritam em bebedeiras e azul. Elas não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arco em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, floreto de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, embarca em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham.